o tempo passa, mais aumenta a graça por você. Yeah. Ah, e sai sem eu dizer o quanto que eu gosto. Me desmancho quando encosto em você. Tropeça, quase para. Me encaixo no teu cheiro, ali me deixa inteiro. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Quase ninguém vê. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça por você. Sai sem eu dizer. É mais do que te mostro, não escondo quanto gosto de você. O coração dispara, tropeça, quase para. Cheiro e ali me deixa inteiro. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Eu amei te ver, eu amei te ver. Tropeça, quase para. Me laço no teu beijo, abraço teu desejo. A mão ampara a calma, encosta lá na alma. O corpo vai sem medo, descasca teu segredo. A boca sai, não para. É o coração que fala, o laço é certeiro, metades por inteiro. Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar por